moradores, a todos os moradores aqui da Vila Pescadores, incluindo as crianças que estão aqui olhando. Quero cumprimentar aqui, em nome da Câmara, o vereador Paulo Tito e o vereador Dinho. Mais um vereador aqui? Vereador Tito e o vereador Paulo Tito. Cumprimentar a dona Jocilene, que é a nossa secretária de saúde. Ela está chorando de alegria, gente. É difícil ela. Silvano Lacerda, que falou aqui das obras que foram feitas durante esse tempo, não apenas aqui na Vila dos Pescadores, mas na cidade de Cubatão, o secretário Silvano. Quero cumprimentar, em nome do Silvano, todos os secretários e equipe do governo presente. Quero cumprimentar um funcionário público, aprovar o concurso público, e que pela primeira vez na Vila dos Pescadores, morador dessa vila, passou no concurso por seu próprio mérito e hoje é chefe da unidade básica. Ele toma conta da unidade básica, ele expôs aqui um momento emocional da vida dele com relação ao pai dele. Ele hoje provou, vocês prestaram atenção, e ele cuida de toda a unidade, e por mérito, por competência e pela linha merecida que ele tem de toda a comunidade, né? Eu quero cumprimentar aqui a Associação Comunitária da Vila dos Pescadores e toda a sua diretoria, através do Rodrigo, que tem sido um parceiro do governo, cobrando, mas não só cobrando, ajudando, contribuindo para que a gente melhore cada vez mais a nossa cidade, especialmente a nossa cidade. Valeu, Rodrigo. Cumprimentar a Aninha, que agora não tem jeito, ela agora não é a minha forró. Ela vai apresentar o show daqui a pouco. Cumprimentar a Aninha pelo carinho que ela tem, pela homenagem prestada aqui a todos. Aninha, obrigada, como sempre. Ela traz muita energia, muita alegria para todos. Parabéns, Aninha. E quebrou o protocolo para cá, menina. Pois é. E cumprimentar através da Aninha as equipes que ela trouxe na frente, que foram homenageadas. Porque é importante homenagear a Aninha. Ninguém, gente, faz nada sozinho. Ninguém muda nada sozinho. Parabéns! E só é possível se a gente der as mãos e se construirmos juntos. Então são as pessoas que vêm dando as mãos com fé, força e coração que a gente consegue construir esse melhor que a gente tanto sonha. Então, parabéns, Aninha, e a toda a equipe que você apresentou. Cumprimentar as auxiliares de enfermagem, a Maria José, a Zenilda, a gente, o PSF, supervisoras. Mas, muito especialmente, eu quero cumprimentar essa senhorinha aqui, a dona Severina. Eu sou funcionária pública também, muitos deles já foram meus alunos, os filhos de quem foi alunos meus, ou são até netos que já foram alunos meus, né? Dei aula há 30 anos aqui no Castelo Branco e em outras cidades. A dona Severina está aí há 40 anos. E toda vez que um funcionário público pode, pede para ir trabalhar num lugar mais no centro, onde o transporte é mais fácil, onde não tem corpo ao problema, onde as coisas são mais tranquilas. Mas essa da funcionária pública, a dona Severina, ela personifica o funcionário público apaixonado, o funcionário público que se dedica com paixão e com muito amor pelo aquilo que ele faz. Ela nunca pediu para sair daqui e disse que nunca vai sair até o último dia que ela estiver trabalhando aqui na Vila dos Pescadores. Aqui, o doutor Marcelo, porque assim, hoje aqui tem ar condicionado, Mas mesmo na época do animador manual, ela estava aqui. Na época da enchente, ela estava aqui. Em todos os momentos, ela esteve junto com vocês. E ela criou um vínculo de amor, de afetividade, assim. E ela sempre fala assim, quando eu falo, olha, dona Severina, já vai para essa unidade básica aqui no centro, tem ônibus toda hora, refrigerado, está tudo lindo, maravilhoso. Ela não troca vocês, ninguém. Então, parabéns, dona Severina. E cumprimentar em nome dos moradores antigos, o Paulo Tito aqui, eu vou citar de novo para não ser justo, né? Mas assim, os moradores aqui a gente se conhece há muito tempo, conhecemos um a história do outro. É, a dona Sena foi o primeiro cadastro, veja, ela foi a primeira a ficar doente, olhou a cuida da saúde do outro, né? E ajudou também a consolidar isso aqui. A companheira aqui, a Lúcia, que é defensora fervorosa do bairro, desde o início do bairro, né? A dona Santina, a dona Adélia, a Valquíria, as meninas, e tantos outros aqui que a gente nem sabe o nome, mas conhece o rosto, sabe que sempre esteve presente. Como está aqui o Vadinho, como está o Queixão, o seu Levino. Eu seria injusta se eu fosse conseguir falar uma lista e lembrar de todos vocês. Aliás, a Vila dos Pescadores é uma de luta. É uma história de luta. Se eu tiver que definir a Vila dos Pescadores, eu defino como a história de vida de um povo guerreiro, de um povo que faz o novo combate, de um povo que luta. Você faz parte Nossa parte dessa história foi muito linda. Eu quero dar vinho. Uma vez, eu não era prefeita, eu era vereadora. E nós tivemos uma... Eu não lembro qual era o movimento, porque eu me vi tudo, né, gente? Mas era que eu estava numa reunião e uma moradora, que eu também não lembro o nome, e de várias, era uma manifestação que tinha sobre enchente numa determinada rua, já faz bastante tempo, foi no primeiro mandato. E a pessoa falou assim, porque lá naqueles barracos da favela, e aquela senhorinha falou assim, olha, com humildade, eu lembro que a mãe falou assim, favela não, barraco não, eu moro lá, é humilde, é em São Domingos, mas é aquela casinha que eu chamo de lá. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês a alegria, a satisfação de estar aqui junto com vocês. Compartilhar um pouco de tudo. Não é fácil governar, não é fácil ser mulher, porque quando nós somos mulheres, cobram muito mais de nós do que cobram de qualquer outro. Aliás, quando falta alguma coisa em casa, quando falta comida, quem abre a geladeira e percebe que não tem comida, que o filho vai sofrer, é a mãe, é a mulher. Quem os separa, acolhe os filhos e carrega no colo, a mãe, é a mulher. Quando os filhos se perdem nos caminhos da vida, quem dá a mão ao outro e fala, vem filho, eu sou a mãe, é a mulher. É a mulher que está sempre sendo cobrada mais pela sociedade, cobrar mais por ela mesma. Nós somos os únicos seres que carregamos dentro do nosso corpo mais do que os corações. Pode bater tudo demais, mais do que os corações. Nós damos a vida. Aqui está a mãezinha do Rogério, que é conhecida aqui por Vendê Canudim, né? Vendê Canudim, né, dona Maria? E a gente sabe das dificuldades que a dona Maria passou. Sempre com muita dignidade, ela vendeu um salgadinho dela, um docinho dela, para sentar a família e pagar suas contas. Quando o filho dela teve problemas, ela nunca abandonou. E quando ele conseguiu, não sei se é justo ou se não é justo, porque não cabe a mim aqui julgando isso, mas quando ele disse, mãe, estou de volta, abriu os braços para o filho que tinha. Com muito apoio aqui em toda a minha vida política na Vila dos Pescadores. e tem para mim um símbolo muito especial. Quando eu comecei, nós começamos a tornar em 2009, também as eleições, e assim, tinha uma expectativa muito grande, porque a cidade estava indo, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha calçada, só tinha lugar, só tinha mato, não tinha escola, as mães queriam um crédito, as mulheres queriam um emprego, o ônibus estava tudo quebrado, e eu falei, meu Deus, Deus pode ter dado um peso tão grande para mim, que eu não possa carregar. Verdade, Deus nunca faz isso com a gente. Ele nunca dá uma cruz maior que aquela que a gente pode carregar. E eu lembro que assumi dinheiro, muita vontade de fazer as coisas acontecerem logo. Ariana, mulher, solteira. E aí vem 2009. Vamos lembrar 2009, quem lembra? Choveu todos os dias, 365 dias. Aquilo que tinha buraco virou uma galera. Onde tinha boteiros, tinha caindo. Era buraco, era uma crescia, e o fofoca. E aí, prefeito? E aí, quando foi fevereiro, teve um incêndio aqui na Vila dos Pescadores. Foi o primeiro momento, assim, muito marcante do governo, que é aquele incêndio na Vila dos Pescadores. 54 barracos queimados. E foi o primeiro momento que o povo pode ver que, assim, a gente pode ser governo de um jeito ou de outro. Pode trabalhar com o povo de uma forma ou de outra. Nós nunca colocamos nenhuma família alojada em escola abandonada, em máquina, em casa. Nunca precisou, como no passado, para sair da rua a pé, apanhar no meio da rua da polícia, para pedir um auxílio moradia. O governo veio aqui e disse, estamos dando auxílio moradia. Nós não podemos. Eu estava em Brasília quando aconteceu. Eu desci do aeroporto, vim direto para cá. Eu lembro que naquele dia eu pedi para as empresas, vou compartilhar com vocês como é a história, né? Quem é rico é mais miserável. Impressionante, né? Você passa numa favela, como o pessoal diz, naquele lugar pobre da periferia, para a porta e pede 1 quilo de alimento, assim, todo mundo dá. Aí uma favela, né? Tudo dá. Você passa na porta do seu mais rico, alguém atende uma roupa e fala, olha, voltou no estresse de momento, tá ótimo. Impressionante, a solidariedade das pessoas. Como as pessoas contribuem umas com as outras, até mesmo do dia a dia de vocês. Eu comecei, é a primeira vez que a prefeita, então a vereadora e nem a professora, ligando para as indústrias e pedindo, eu preciso de amor para o meu povo. Eles perderam a cama. Eles perderam o fogão, eles perderam a geladeira, eles perderam tudo. E aí as empresas ligaram para mim e falaram assim, olha, nós temos muitas roupas que nós arrancamos, nós estamos mandando as roupas usadas. Aí, falei, muito bem-vindo, a gente começou a colocar as roupas aqui e tal. Aí eu liguei e falei, será que não dá para vocês doar um jogo de lençol novo, um colchão novo, um fogão novo? Eu não sei se tem alguém aqui daquela catástrofe, daquele momento difícil. Mas as pessoas estão daí com fogão novo, com lençol novo, com água nova, coxa novo. Foi a primeira vez que o governo falou para as empresas da cidade. Eu quero ajuda sim, mas eu quero ajuda, não só porque é um povo pobre que me dá tudo que é usado. Eu preciso de coisas novas para o nosso povo. E assim nós olhamos o pessoal da Vila dos Pescadores, na Comunidade. Depois, no mesmo mês veio enchente lá no Rio Grande do Sul, Paulinho. Mas nem vou falar mais dessas tristezas todas. Com 3 meses de governo, eu fechei a porta do gabinete, era umas 11h20 da noite. Eu chorei tanto em cima da mesa, que eu já vi. Vocês já me ouviram por aí tomando? Estou fazendo precatório, não posso fazer por causa disso. Vocês não ouviram? Eu não fico reclamando disso. Mas a cidade que nós herdamos, eu não preciso falar, vocês conhecem, vocês viram, vocês assistiram isso. E foi um momento difícil. Com 3 meses, eu chorei tanto naquela mesa, enfim, porque eu achei que eu não era digna do apoio e da confiança que o povo depositou em mim para mudar o negócio, para mudar a vida das pessoas. Daí eu chorei tanto, mas tanto naquele dia. Eu saí tão animada e sem dinheiro, sem nada, com atleta de recursos, não me lembro de sequestro, de foi 14, 17 milhões de reais, 17 milhões e meio, tirou dinheiro dos cofres públicos. Você sabe o que é 17 milhões de gente? O que dá para construir de UBS, UBS, escola? Tiraram do cofre público, eu tenho dinheiro para pagar salário. Aí, eu chorei todo dia, mas eu saí dali resolvendo o seguinte, não. Prometi para o nosso povo que nós vamos ter, quem assistiu a campanha foi, uma cidade feliz, mais bonita e justa para o nosso povo. Eu não vou abandonar essa luta, não. Ainda no dia de nenhum, pela nossa situação toda, e aí nós trouxemos o show do Calypso, que é uma banda cara para Cubatão. E nós não gastamos um centavo do recurso público. Um centavo. Foi tudo dinheiro de Petrobras, de Usinas, de ENE, foi ligação, procura e parceria. E eu estou dizendo isso para vocês, porque de lá para cá, vocês já repararam quantos eventos nós fizemos que traz aquece o comércio, porque quem vende milho vende mais, quem vende pipoca vende mais, quem trabalha nas peças teatrais. Ou seja, tudo, todo o comércio ganha quando você tem eventos como o Campeonato de Bamba. Aliás, gente, deixa eu falar para vocês. Está confirmado, dia 11 agora de novembro, a presença do homenageado nacional, que é o Chico Anísio, da equipe dele, o ministro da educação, do Cadáver, e o Julião, que é o Não, vai todo o primeiro dia. Carlos do Borrão, no primeiro dia. No último dia, é a Daniela Merkel. E, gente, foi nesse dia, com todas essas lágrimas, que dizia, eu não vou fazer nada porque não tinha dinheiro. Que nada que nós fizemos na cidade é feio. Aí tinha que quebrar as escolas. Eu estou falando isso que não gastei dinheiro público para fazer a festa do Calypso, até porque eu tinha. Me viu um vereador que é daqui das proximidades, diz que é, e ele fala assim, olha lá na câmera, eu queria prefeito atrás com um trilhão de tantos membros. Eu só repete isso, acho que ele já sabe, o Chico falou. 1.200.000.000. Ele ia falar que 555 milhões é dinheiro de Cubatão. Os outros foram sapato à sola e o pé dessa prefeita para saber o que é. No bairro do casqueiro, onde eu moro desde os 7 anos, Eu morava, quando eu comecei a morar lá, eu era uma menina de 7 anos de idade e nunca mudei de lá diante de uns mentirosos que me deixam na minha cara. Onde eu endereço? Diz onde é que eu moro. Vem aqui falar aqui onde é o endereço, que diz que eu moro em frente à praia, não sei de onde, mas meu bronze todo deve ser tanto tomado. Bronzeada só. Então, gente, por que nunca você estava lá? Porque é mais fresco. E quando chove, a água infiltra, não encosta. E quando fizer calor, não vai ficar aquela derretida que você gruda o pé. O povo é humilde e o povo humilde merece carinho e respeito por toda a injustiça de tantos anos que essa cidade construiu o Brasil de sonhos. O governo Lula está fazendo quimioterapia. E antes de ser petista, eu era lulista. Eu aprendi olhando para o Lula que a gente pode mudar o país. E se a gente pode mudar o país, nós podemos mudar uma cidade. Não é? Vinha fazer a primeira campanha dele no presidente, eu estava sentada no da praça, a princesa Isabel, olhando para ela. De que ouviram, nunca mais deixei de ser lulista. Hoje, a gente vê um Brasil. Foi falado aqui pelo Paulo Tito. O Brasil hoje é respeitado. Eu fui na China, né? E lá na China você fala dos brasileiros, todo mundo fala Brasil, Lula. Você vai na Argentina, Lula. Você vai no Chile, Lula. Você vai em países da África, Lula. Porque antes, os únicos que mandavam o mundo eram os norte-americanos e os Estados Unidos. O Brasil, através do Lula, ele aproximou os países pobres, a África pobre, a Ásia pobre, a América do Sul, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Esses países se fortaleceram e hoje a China pobre se ergue com a opulência e diz para o povo americano: vocês fazem um prédio de 100 andares, eu faço de 200. Você faz de 150, eu faço de 300. E assim se ergue a gente. Gente, eu vim da China, vocês não acreditam. Passei em Dubai, Ipoh, a cidade portuária, né? Foi uma visita de trabalho. E não foi com dinheiro também, não, antes que alguém diga que eu gastei dinheiro do povo, tá? E aí eu vi lá, em Dubai, um cara todo cubatão. Eu vi ao abrigo do ponto de ônibus, que aliás também, quando nós assumimos, hoje tem abrigo no ponto de ônibus. Ar-condicionado, o abrigo é fechado, porque é muito bom. Então o abrigo é fechado, todo em aço inox, e tem um telefone. Eu falei, gente, olha, me segura, olha que o batom vai ter isso. Abrigo está ar-condicionado. Todo mundo fala que você tem que estimular as pessoas no transporte coletivo, mas ele tem que ter qualidade. E lá na China, as pessoas comiam mosquito, mosca. E não é porque era uma paz de cultura exótica, é porque a pobreza era tão grande que eles foram aprendendo a comer grilo, a comer mosca, a comer cachorro, a comer essas coisas. E isso fez parte da cultura deles. Mãe pobreza que o país vivia. E hoje você encontra prédios de 120 andares, assim, uma coisa enorme, maravilhosa. E é causa do Brasil, como eu falei, é relação comercial entre os países. Quem foi que articulou isso, com todo o respeito de todo o planeta? Foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje continua a nossa presidente Dilma no mesmo caminho. Então, tem uma coisa que a gente aprende nisso, é não pensar pequeno. Aí agora, só para finalizar, que já falei demais, todo mundo já está querendo comer o bolo, eu quero compartilhar a questão do que é a mulher. A Josilene falou, nós não tínhamos moradores urbanos. E ele sempre lutou, porque como é que o cara vigia ônibus, dá o toque, olha quando vai entrar alguém, dá a vida para uma pessoa, e a gente lutou nisso. Então, quando nós assumimos, nós colocamos a frota, a maior parte da frota hoje, de transporte no município do Batão, ela é feminina. São mulheres cobradoras, mulheres monistas, mulheres com grupo. 60% do transporte da concessionária do município de Cubatão. Isso me dá muito orgulho. para a empregabilidade da mulher. Por exemplo, vigilante. Hoje, 90% das vidas, desculpa, os homens, não fiquem bravos, por favor. Mas é que os homens têm emprego na indústria, eles não conseguem, mas é difícil. Então, é exato. Hoje, o serviço de vigilância, 90% são mulheres. Mas é impressionante, gente. Tem mulher que a diretora de escola liga para mim e diz: prefeita, eu quero uma mulher aqui tomando conta da vigilância aqui da escola, porque eu não me sinto segura. Eu falei: bom, se você se sente segura com uma vigilante dela, os alunos não se sentem seguros, você é dirigindo a escola. E a gente trabalha. E é isso que a gente quer. É oportunidade de ter trabalho, de ter dignidade, não ter dependência econômica. Porque a dependência econômica da mulher tem a dependência emocional também. Né? Eu sei que os homens hoje, né, mudaram, né? Mas antigamente tinha muito homem, era assim, cara branca, você vive as minhas culpas. Quer dizer, uma barra, uma barra, uma cozinha, limpa pra ele. E hoje eu vivo mais com ele, que eu sou agora. Mas os homens de hoje não são mais assim, não é? Os homens de hoje ajudam a lavar a louça, ajudam a lavar a casa, não é? Uma mensalidade, R$1.200 hoje, lá naquela escola. Eu dava aula de manhã lá, naquele povo que tinha dinheiro. Depois eu vim à tarde, dava um cabral para o nosso povo empobrecido daqui e a maioria da produção de também. E quando eu tive incompatibilidade de horário e que tinha que escolher entre ficar no São José e ficar, ou ficar no Cabo Branco, eu me demiti da São José e fiquei aqui ganhando menos do que um terço que eu ganhava, dando só algumas amigas naquela escola lá. Mas aí eu vi meu mundo. E a escola, Castelo Branco, para mim, representava assim, um pedaço do mundo. Eu entrava ali e parecia que eu estava entrando no Rio 7. Era uma parte de ferro para entrar, uma grana de uma secretaria, uma grana para subir escada, mas um presídio. Então qual foi nossa primeira aula? Quando os alunos estão em aula, vamos começar a ver pelo lado de fora. Não é assim que pensa o ser inteligente? Mas o ser não inteligente ficava dizendo: ah, logo, eu vou pegar tanto dinheiro para quebrar o muro, agora vamos trocar droga ali, vai ter que pedir droga. Gente, vamos ser sinceros: nós somos mulheres, mães, pais, ninguém deixa de usar ou vai usar droga porque tem nadio, porque uma mão se estende para a outra. A gente só vai mudar as coisas quando a gente acolher melhor nossas crianças. E não aprisionando nossas crianças que a gente vai achar que a história é melhor. Como aí veio todo mundo atrás, a gente existe, perfeito. Aí a diretora, a professora, a secretária, começou a pensar: deixa o mundo do jeito que estava, não? Eu vou com essa pessoa. Gente, tem ventilação. Você sabe o que é ventilar? Passar lá, você olhar dentro e ver que tem vida, que tem criança. E a criança olhar para fora e ver que gente. Você ser tão bonito. E aí começamos por fora, mas colocamos nas nossas escolas com 2 andares, colocamos elevador. Então ninguém está na cadeira de roda se arrasta nas nossas escolas para subir uma escadaria, não. Ele tem elevador. Isso é acessibilidade. Isso é acessibilidade. Depois, na outra coisa que tinha, eu acompanhei lá na contra 95. Na Ilha Boas, tinha uma cadeirante, a cadeira dela não entrava no banheiro. Então ela tinha que ir lá, entrava, aí ela precisava fazer xixi, tira a situação, tira da classe, pega a cadeira de roda, tal, vai pra rua, se chover, ela não merece do lado usar o banheiro, gente. Como ela se sente? Já está numa condição, ela precisa de apoio. Ela precisa até ir no banheiro, ela não conseguiu entrar no banheiro. Mandei quebrar todas as escolas. Tem banheiros, vamos olhar, e a verdade não é. Não vai para o shopping? É banheiro masculino, um feminino, um só para as meninas, um só meninos, e mais um especial para as meninas, para os meninos que têm problema com a acessibilidade, que têm corrimão, que tem aquela privada, você só encosta nas costas, e ela aciona, que na Alemanha. Aí o pessoal fala, ai, mas a prefeita dela está muito na escola, ela está muito no pai. Eu gosto que eu não roubo, porque eu não faço nada, e não faço nada. Diferentemente do que tinham alguns mentirosos, eu não gastei 50 milhões no pai de meninas. Pai de meninas foi 19 milhões. Porque tem gente que ainda tem problema com matemática. Volta o número do dela. Então, hoje, nós estamos entregando uma UBS. Nós já entregamos na vila, na Ilha Calebacá. Vamos entregar a da Vila São José. Mais 5 serão construídas. E nós estamos 30 anos no governo? Não, eu estou 2 anos de volta, não tenho 30 anos. Eu tenho 30 anos. E o Parque Melinas, nós entregamos agora 70% da obra, a menina tem incrível. E o senhor ainda faz uma posição assim, por que tem que entregar agora? Por que não tem outro nome? Gente, as quadras estão prontas, a tirolesa está pronta, a academia do outro está pronta, espero que está pronta. A pista de skate está pronta. Eu não vou entregar isso agora, que não tem nada. Eu vou esperar para entregar tudo só porque alguns ficaram tristes. E quem é um povo, e vocês são. Quem é um povo, vem o povo lutar. Não importa se é oposição ou não. Vem onde o povo lutar. E comemora as realizações do povo. Porque ele fala que além de tudo isso, vai ter um bondinho de volta, um bondinho que está informando. O teleférico, cinema, teatro, sala de música e dança, ou seja, e uma escola lá dentro. Centro multimídia com computador, e eu estava dizendo aqui para os meninos, perguntei se escola estava, porque ele falou assim, mas prefeito, pode levar para casa? Pode. Nós vamos entregar, vamos começar agora em novembro, a entrega dos 22 mil notebooks. Meu amor vai cair em cima da carteira e aí de manhã sai, vai cada vez sem nada, pegadinho, depois vem da tarde, usa aquele, vem da mão. É instrumento do aluno. Enquanto ele estudar, presta atenção, se ele sair da escola, ele tem que devolver. Enquanto ele estiver estudando, ele leva para casa, ele mostra para o pai, ele ensina o pai, a mãe, o irmão, ele vai entrar na internet porque vai ter aliás. Então assim, esse aluno, estes nossos alunos, vão estar preparados, como a Chapa está se preparando hoje, para subir os melhores empregos na cidade. Porque os nossos alunos com 17 anos não estão no computador. Com 2 anos, eles vão estar montando, desmontando e vão conseguir emprego bom em qualquer lugar. Parabéns à praça bonita, parabéns, senhor, que ao meu poder, nossa, o que ela faz com o trabalho, fazer nada. Mas, gente, para a obra elementar, tem que ter dinheiro, projeto, tem que ter aprovação, tem que ter estação, tem que ter um monte de coisa. Então, nós somos atrás de tudo isso. E eu vou dizer de coração, hoje minha mãe passou no banheiro, minha mãe mora comigo. Falou, filho, te dá um beijo, porque a gente mora na mesma casa, na mesma rua, no mesmo bairro. E há 2 dias eu não vi a minha mãe. Eu realmente, gente, junto com esse governo todo que vocês veem, e nós fazemos, um governo, uma equipe inteira, desde quem está aqui na chefia da UBS, de quem está ali até no consultório, de quem vai na casa das famílias, esta equipe, este governo, é um governo de peito aberto, é um governo que faz a diferença. Nós erramos, sim, somos filhos de Deus e erramos. Mas nós nos doamos ao nosso povo. a sua se doou. O exemplo da dona Severina é um exemplo desse governo. Nós somos um governo novo. Claro, eu nunca fui prefeita, eu lido os nossos secretários, nunca secretário antes, mas é o governo que faz a diferença. Hoje a nossa cidade, ela é respeitada e está se tornando uma cidade iluminada. E vocês viram aqui a muralhazinha? Também não foi dinheiro nosso, mas a empresa Felicena também só arruma. E eles amaram. Vê o parquinho, você já falou um pouquinho ali na beira da pé, não está toda arrumadinha, pisadinha? E como foi isso? Gente, não estou há 30 anos, mas temos uma cidade mudando. Mas quero deixar bem claro para vocês, não é a Márcia que muda a cidade, nem a prefeita muda uma cidade sozinha. Nós só podemos fazer isso junto com toda a equipe e junto com vocês. Porque olha, aqui tem ar condicionado, mas a gente tem garantia que ele continue funcionando bem. As paredes estão bem branquinhas e a gente precisa que elas continuem aqui. Não tem nenhum vidro quebrado e a gente precisa que continue assim, porque o dinheiro que a gente poderia gastar no vidro, te gasta numa praça, construindo uma creche, mais uma escola, reformando, quanto mais apoio como a gente dá para os alunos, não é? São todas essas coisas que a gente pode fazer. Então nós podemos deixar de jogar isso aqui na janela, no chão, porque aí não vai precisar entupir ali, não vai precisar mandar uma equipe aqui para depois limpar tudo, porque essa equipe pode estar fazendo outra coisa. Então é junto que a gente muda uma cidade. Eu tenho eu digo que a respeito de todas as dificuldades que essa mulher governar uma cidade, nós somos, e eu especialmente, me sinto uma pessoa muito abençoada por estar numa cidade e poder, junto com essa equipe, mudar e melhorar a cidade, entregando uma cidade melhor, mais justa, mais humana, principalmente mais justa, porque essa cidade é muito justa, tem um limite de 100 mil, tá? Então, principalmente justa para um povo que tanto merece e para um portão que fez o se desenvolver e que fez o Brasil ser uma das mais ricas nações da América do Sul, da América Latina, e da América, estão caminhando para a quinta grande potência mundial. E a grande riqueza emerge um coração que pulsa, que se chama Cubatão.